A aventura vai começar. Todos juntos vamos visitar o mundo de Jack e seu amigo Finn. Diversão é aqui, hora de aventura.